deixa comigo. Pendure o chapéu e o seu casaco. Mete a mão no cavalo pra gente cantarolar, cantarolar. Porque aqui nesse meu barraco, pagode não é fraco. Só pensa quem é de versar. Olha, meu amor, meu amor, pode entrar. A casa é sua, não repare em lugar. Deixa comigo. Pendure o chapéu e o seu casaco. Quem é versador? Versa quem gosta de samba. Em casa de bamba não grita terror. Versa quem tá tudo bem. Versa quem tá na legal. Versa que nem pagodinho. Sombrinha, Martinho em fundo de guitarra. Ó, oh, meu amor. Meu amor, pode entrar. A casa é sua, não repare o lugar. Pendure o chapéu e o seu casaco. Mete a mão. Versa quem gosta de samba. Em casa de bamba não grita terror. Versa quem tá tudo bem. Versa quem tá na legal. Versa que nem pagodinho sombrinha.